A Semiótica Transversal das Cores, um tratado sobre evolução biológica, estratificação cultural e codificação técnica da percepção visual. A percepção das cores não constitui meramente um fenômeno físico-óptico limitado ao espectro eletromagnético visível. Ela representa uma das camadas mais profundas da comunicação não verbal e da estruturação do pensamento humano ao longo da história natural e da civilização. A cor evoluiu de um mecanismo biológico de sobrevivência para um sistema sofisticado de significados que governa emoções, rituais, decisões de consumo e protocolos de segurança internacional. A compreensão integral desse fenômeno exige uma análise que integre a biologia evolutiva, a sociologia da percepção e a engenharia de sinalização técnica. O significado de uma cor não é uma propriedade intrínseca da luz, mas uma construção tríade que envolve padrões neurológicos gravados no hardware mental humano, observações sistemáticas da natureza e as complexas estratificações culturais desenvolvidas ao longo de milênios. Fundamentos evolutivos. A cor como vetor de sobrevivência e seleção. Na biosfera, a cor atua como a primeira linha de interface entre os organismos e o seu meio ambiente. A eficácia das estratégias cromáticas na natureza é ditada pelo contexto ecológico, onde a luminosidade, a densidade da vegetação e a acuidade visual de predadores e presas determinam o sucesso adaptativo de uma espécie. Aposematismo e o código de advertência. O aposematismo, termo derivado do grego para sinal de alerta, descreve a adaptação em que presas utilizam cores berrantes, geralmente vermelho, amarelo, laranja e preto, para sinalizar sua toxicidade ou perigo a potenciais predadores. Este mecanismo não visa a ocultação, mas o ensino através da experiência direta. Um predador aprende a associar um padrão visual específico a um estímulo negativo, como um gosto desagradável ou uma reação alérgica. Estudos conduzidos com presas artificiais indicam que o aposematismo é mais eficaz em ambientes com baixa intensidade de predação inicial, permitindo que o sinal de alerta seja memorizado pela comunidade de predadores sem dizimar a população da presa. Contudo, essa estratégia é vulnerável a predadores especialistas que desenvolveram resistência a toxinas e utilizam as cores vivas como guias para localizar o alimento. Camuflagem, cripticidade sob pressão ambiental. Em oposição ao aposematismo, a camuflagem ou coloração críptica busca a eliminação do contraste visual entre o organismo e o fundo. Esta estratégia é predominante em ambiente de alta competição e baixa luminosidade, onde a visibilidade é um risco fatal. A eficácia da camuflagem é sensível a intervenções antropogênicas. A retirada de coberturas florestais aumenta a entrada de luz solar, tornando animais anteriormente camuflados em alvos fáceis devido à alteração do equilíbrio de cores do microhabitat.